Quanto à questão de lidar com as diferenças, é uma coisa também um pouquinho também complexa, né? Porque nós estamos aqui numa região, de certa forma, eminentemente de digamos assim, de colonização italiana, e por mais que a gente tente isolar discriminações, preconceitos, fazer com que não haja isso dentro de nós, não adianta. Todos nós, indiscriminadamente, temos um pequeno preconceito. E isso todos nós temos. E não adianta a gente dizer assim, eu não tenho nenhum preconceito. Mas, eu diria, ou nós diríamos dentro da Casa Espírita, que de uns 30 anos para cá, existiu sim uma evolução bastante interessante na questão essa de lidar com as desigualdades, lidar com as diferenças. Vamos analisar um aspecto que seriam, digamos, as crianças especiais, que hoje elas são chamadas de crianças especiais, mas teve na época que foi criado a APAE, e o nome era a Amigos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Já uma palavra excepcional era uma palavra preconceituosa na época, que colocava como uma criança com uma necessidade especial, como uma criança excepcional. Isso mudou bastante. Não sei se eles mudaram lá o nome, em vez de excepcional é especial, mas de lá para cá houve um avanço extremamente considerável da maneira como nós tratamos o aluno na escola, ou o filho dentro de casa, ou, digamos assim, qualquer que seja a pessoa dentro de uma comunidade com necessidades especiais. Isso é retumbante, essa diferença. Nós temos aí escolas hoje que têm, digamos assim, essas escolas, elas têm classes para alunos especiais. Então, diminuiu bastante essa questão nesse ponto, né, do problema de preconceito contra a excepcionalidade ou os especiais. Se nós formos ver também, analisar na questão do preconceito racial, também houve sim, eu diria que pelo menos aqui na nossa comunidade, aqui em Flores da Cunha, um avanço bastante grande nessa questão de aceitar pessoas de outras raças. Se nós formos analisar Flores da Cunha 20 anos atrás e formos analisar Flores da Cunha hoje, nós vamos ver que a miscigenação de raças, ela está acontecendo. As pessoas estão aceitando mais esses seres humanos que são nossos irmãos perante Deus, apenas são de cor preta, negros, né? Que estão vindo aqui procurando trabalho, procurando, quem sabe, um novo caminho, um novo rumo, um novo norte para suas existências. Então, as pessoas no início estavam realmente achando isso meio que anormal, né? Mas as coisas estão se ajustando. Crianças nasceram aqui, são lindíssimas essas crianças, têm uma saúde fora de série. Então, eu vejo sempre com bons olhos essa questão da aceitação de toda a comunidade em relação a essas pessoas que vêm de fora. Porque nós não somos donos da comunidade. Nós só somos assim, estamos aqui emprestados, porque nós vamos ficar aqui mais 25, 30 anos, eu pelo menos, e depois eu vou partir. Alguém vai ter que ficar no meu lugar. Então nós não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo físico. Eu não sou dono disso aqui. Eu simplesmente, ele me pertence para eu poder fazer aquilo que eu faço, trabalhar, fazer aquelas coisas que são necessárias para o meu sustento, o sustento da minha família. Quanto a outros preconceitos que também claro que demoram mais, um pouco mais para serem, digamos assim, suplantados, seriam os preconceitos sexuais, seriam os preconceitos de toda espécie, né? Que aqui não vou conseguir enumerá-lo todos. Por quê? Porque também nós temos que levar em consideração que a nossa criação, que a nossa estrutura cultural, ela vem de outra época. Então, como o próprio Immanuel Kant, ele dizia que quando ele começava a escrever alguma coisa sobre os sistemas de pensamento, e ele tem uma obra desse tamanho assim, né, Sistemas de Pensamento, e a metafísica, o fenômeno da metafísica dos costumes, ele dizia assim, ele tinha que, cada vez que ele ia escrever alguma coisa, ele tinha que desconstruir tudo aquilo que ele tinha construído no dia anterior, para que a mente dele fosse como uma tábua rasa, de que ele não deixasse ser influenciado por nenhum pensamento anterior, para que aquilo que ele escrevesse naquele dia lá fosse extremamente verdadeiro daquilo que ele pensava naquele dia. Não sei se vocês estão me entendendo. Não é uma destruição, é uma desconstrução. O próprio Jesus dizia que para que nós realmente conseguíssemos sermos novos homens, com ideias sem preconceito, sem discriminação, nós teríamos que matar o homem velho e deixar nascer, crescer o homem novo. Claro que isso não é fácil. É a mesma coisa que ele dizia lá, o Immanuel Kant, ele dizia, nós temos que desconstruir tudo aquilo que está construído dentro de nossa mente, deixar a nossa mente rasa, tábula rasa, vazia, o que é impossível para nós, pelo menos para ele não era, porque a obra dele é fenomenal. Ele conseguia fazer isso. Eu não consigo, muito menos eu. Menos eu que talvez vocês. Então, ele conseguia fazer isso. Então, para que a gente conseguisse realmente estarmos livres de qualquer tipo de preconceito, estarmos livres de qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, seja ela sexual, seja ela até da próprias personalidades, até eu vi aqui pessoas que têm tatuagem, né? Tem pessoas que têm preconceito contra pessoas que têm tatuagem, né? E alguns têm mais, outros têm um pouco menos. Eu não sou santo. Todos nós aqui temos um certo preconceito. Agora, será que, por que que para nós é tão difícil lidarmos com essas diferenças? Por que que é tão difícil lidar com essas diferenças? Ora, porque nós temos dentro de nós ainda aquela cultura bastante enraizada, né, do egregismo, que a gente chama, né, egregismo, aquele egregismo católico, que realmente fez com que a gente criasse bastante preconceitos em cima de algumas coisas. E é difícil para nós, na maneira que a gente vive hoje, no dia a dia, que é difícil de ser levado, que a gente trabalha com todo tipo de gente, e às vezes tu pega e tu, só porque aquela pessoa talvez tenha te tratado mal, aí tu vai olhar a cor dela, ou vai olhar, digamos assim, a tendência sexual dela, ou a tendência, sei lá, dela lá, tu diz, tem que ser esse aí, porque... Aí tu já fica taxando o cara, já taxou o cara de fulano de tal, ele é assim, então é isso aí. Então, nós temos muito essa facilidade, às vezes, né, de taxarmos os outros pelo preconceito. De achar, aquele lá só fez serviço, não sei o quê, e é por isso que é assim, não sei o quê. Não vamos aqui entrar em mais detalhes para que a gente não dê muito pano para a manga. Mas essa é a verdade. Se nós tivéssemos mais condições de limpar a nossa mente cada dia que a gente levanta de manhã, fizéssemos uma oração e pedíssemos realmente a Jesus para que ele nos ajudasse a cada dia que passa matar, é matar mesmo, matar o homem velho e deixar nascer o homem novo. Porque o homem é homem e mulher, homem no sentido, digamos assim, de homem e mulher, mas no sentido geral, né? Mas se nós conseguíssemos, cada dia de manhã, dizer assim, ó, hoje a minha mente está vazia, eu vou tratar as outras pessoas como eu trataria a mim próprio. Eu vou tratar as outras pessoas como eu gostaria que elas tratassem a mim. Sem preconceito, porque eu sou gordinho, ou sem preconceito, porque o outro é muito magro, ou porque o outro é muito baixinho, ou porque o outro é muito alto, ou porque o outro é careca, ou porque o outro isso, ou outro aquilo. São todas diferenças. Aí vocês já imaginaram se fôssemos todos iguais? Bom, aí teria até perderia a graça, né? Certamente. Então é essa questão de nós, quando formos deitar a cabeça no travesseiro, pensar hoje, qual é o preconceito que eu deixei levar em conta hoje? Será que ficou só em minha mente? Bom, se ficou só em minha mente, melhor. Mas se eu deixei extravasar e eu coloquei isso para fora, bom, o pecado é maior. Pecado entre aspas. Se eu conseguir reprimir aquele preconceito lá e dizer assim, bom, eu pensei, mas isolei. Bom, estamos no caminho certo. E no dia seguinte levantarmos, diz assim, ó, ontem eu me tratei sobre a questão do preconceito, sobre a questão de lidar com as diferenças. Bom, vamos ver hoje. Hoje eu vou tentar lidar melhor ainda com as diferenças. Vai ver que é um tratamento, é uma prática constante, diária, difícil de ser feita, mas que vai resolver. E olha, é para todos nós isso aí. Para todos nós, trabalhadores de casa espírita, participantes de centros espíritas, às vezes nós estamos dentro de uma casa espírita e nós vamos começar a achar que nós somos os certos e que nós somos os donos da verdade. Errado. Parece que nós começamos a ficar mais preconceituosos que os outros. Analisem bem. Então vamos ser despretensiosos nessa questão com as diferenças. Vamos ser simplesmente gente como a gente. Obrigado.